Salve, salve, show livre. Esse é o primeiro som. Deixa os menores sonhar, certo? Frase MC, DJ Zira, diretamente de Ribeirão Preto. Ei. Deixa os menores sonhar. Deixa, nunca pare de lutar. Não, não, não, nunca perca a sua fé. Esteja pronto para o que vier. Deixa, deixa, vai, deixa. Nunca pare de lutar. Não, não, não, nunca perca a sua fé. Esteja pronto para o que vier. Yeah. Ei, então vai, menor, acorda cedo. Vai em busca da melhora de toda a família. Já já você se torna exemplo. Plante o bem agora que a colheita é garantida. Sei que o governo não ajuda, mas bola pra frente, a sua hora vai chegar. Acredita sempre em Deus, com a fé inabalável, sua estrela vai brilhar. Vem, vem, toda a favela e toda a quebrada sempre tem uma joia rara. Sei que tá difícil, mas nada é impossível, então vai, menor, não para. Tô ligado que você pode ser o que quiser, então nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Vem, deixa os menores sonhar. Deixa, nunca pare de lutar. Não, não, não, nunca perca a sua fé. Esteja pronto para o que vier. Deixa, deixa, vai, deixa. Nunca pare de lutar. Não, não, não, nunca perca a sua fé. Esteja pronto para o que vier. Nunca desista dos seus sonhos. Independente de onde você esteja, independente da situação. Sabe por quê, mano? Pega a visão, menor. Ei, é que toda favela e toda quebrada sempre tem uma joia rara. Sei que tá difícil, mas nada é impossível, então vai, menor, não para. Tô ligado que você pode ser o que quiser, então nunca perca a sua fé. Jamais, nunca perca a sua fé. Vem, deixa os menores sonhar. Deixa, nunca pare de lutar. Não, não, não, e nunca perca a sua fé. Esteja pronto para o que vier. Yeah. Deixa os menores sonhar. Deixa, deixa, vai, deixa. Nunca pare de lutar.